Capítulo 4. A nova figura do Cristo. A nova figura do Cristo, a distância entre Deus e homem, o significado do exemplo dado por Cristo, reaproximar os dois termos para que aquele exemplo seja imitável, Cristo reintegrado no sistema, as velhas construções míticas e o novo conceito de Deus, a grandeza de Cristo, Filho de Deus. Estamos delineando uma nova figura do Cristo, de modo que ela apareça sempre mais completa na sua forma racional. Como se vê, estamos nos afastando do tradicional triunfalismo do Cristo-Deus, conceito egocêntrico no qual Deus é colocado a serviço do homem, para nos aproximarmos, assim, de uma interpretação mais racional, capaz de nos dar uma melhor compreensão para o fato de sua vinda à Terra. Com esta finalidade, procuramos diminuir a distância entre os dois termos, Deus e homem, aproximando estes dois conceitos. Na verdade, existe entre eles uma distância intransponível, sobretudo quando se concebe Deus não mais antropomorficamente, mas sim como um pensamento regulador e diretor tanto do funcionamento do seu organismo, o sistema, como de maneira indireta do nosso universo, o antissistema. Ora, um Deus assim concebido jamais poderá se reduzir às insignificantes e retrógradas dimensões do homem de hoje. É, com efeito, inconcebível o amesquinhamento de tão imensa potência dentro de tão obtusos limites, pois tamanha desproporção contradiz o perfeito equilíbrio da lei. A hipótese de que uma precipitação involutiva desde tão excelsa altura, resultando em tão espantoso retrocesso, não seja merecida por quantos a sofrem, é um completo absurdo na ordem divina das coisas. Há demasiada distância entre as dimensões dos dois termos para que possamos uni-los. Não existe nenhuma ponte capaz de permitir uma conjunção tão completa entre a natureza absolutamente espiritual de um Deus e aquela prevalentemente material do homem ao nível bestial do involuído, como se revelou na feroz matança do corpo de Cristo. Este fato, sobre o qual se baseia a paixão de Cristo, mostra-nos do que é capaz o homem a cujo tipo se pretende supor que Deus tenha desejado se fundir. Tudo isto faz pensar que semelhante humanização de Deus nada mais seja senão um produto do subconsciente, resultado de um orgulho instintivo que teria levado à divinização do homem. Perguntamo-nos então, que valor espiritual pode ter tal massacre físico? Que ensinamento poderá depreender-se de semelhante espetáculo? Que estímulo de índole moral poderá o mesmo constituir se ele de fato exprime sobretudo os piores instintos do homem? E o animalesco episódio ainda é apontado como exemplo para que todos o vejam. Constituirá isto, porventura, algo a imitar quando exprime o triunfo das forças do mal com a vitória do antideus sobre Deus? Ora, o escopo da encarnação do Cristo não podia ser redimir gratuitamente a humanidade, pois tratava-se, sobretudo, de com o seu exemplo ensinar ao homem como ele deve fazer para se redimir com seu próprio sacrifício. Então, em vez de um ser cujas dimensões transcendessem os limites de nossas medidas normais, constituído segundo um modelo absoluto e situado nos antípodas do relativo em que vivemos, era necessária a descida à Terra de um ser menos distante do nível humano. Como se poderia propor, para ser imitado, o modelo de um ser cuja natureza, sendo totalmente diversa da nossa, não oferecesse aquela similaridade que permite o irmanamento. Tal modelo estaria situado fora do processo evolutivo, enquanto no caso em questão era necessária a presença de um ser que, por tê-la percorrido antecipadamente, conhecesse a mesma via crucis da evolução que cumpre ao homem trilhar e sobre a qual, aliás, ele já se encontra a caminho. Era necessário, em suma, um Cristo que, como nós, já tivesse experimentado as dores da evolução, pelo menos até o nosso nível, e não um mártir extemporâneo descido do céu para, em poucas horas de sofrimento, resolver o apocalíptico problema da reintegração do antissistema no sistema, sem ter percorrido todo o caminho necessário para isso, o mesmo que a todos os seres cumpre percorrer. O ato de não se sujeitar a esta disciplina não passaria de uma tentativa de se evadir da linha estabelecida pela lei para se alcançar a salvação. Trata-se de um longo caminho que leva milhões de anos para percorrer, implicando uma tenaz labuta e uma lenta maturação. Estão em jogo fatos que não se improvisam e problemas que não se resolvem com um rápido martírio, demasiadamente breve para servir como uma escola capaz de operar uma verdadeira reconstituição espiritual da humanidade decaída. Que as coisas sejam como foi aqui explicado agora, fica provado pelo fato de que, após o sacrifício de Cristo, a redenção operada assim por ele permaneceu um fato teórico. Com efeito, salvo algum lento melhoramento devido à evolução, o qual não significa redenção, a humanidade continua sendo substancialmente a mesma de antes. Aconteceu então que o sacrifício de Cristo deixou de fato intacta, como devia, a lentidão do processo evolutivo, não perturbando a ordem fixada pela lei de Deus. E o resultado não podia ser outro, porque aquela lei não comportaria tal violação, como teria ocorrido se, mediante um súbito salto para frente, tivesse sido suprimida aquela lenta, mas profunda elaboração que toda a verdadeira redenção implica e exige. Eis então que o exemplo nos dado por Cristo há de ter outro significado, devendo representar algo de mais próximo ao homem. Isto implica, por exemplo, no conhecimento dos problemas humanos por parte de Cristo, que, tendo estado nas mesmas condições, teria experimentado as provas do antissistema. Somente assim reaproximados, postos na base de tal similaridade de condições, é possível entre Cristo e o homem um verdadeiro irmanamento, mediante a mais profunda compreensão por parte do próprio homem. Somente desse modo Cristo pode se tornar um dos nossos, constituindo-se num mestre capaz de nos ensinar, porque ele mesmo fez aquilo que aponta para nós como realizável e que um Deus jamais poderia ter feito nem intencionado fazer. Eis como se delineia a nova figura do Cristo, mais harmonizável com os fatos e com a lógica dos mesmos, conforme a lei de Deus. A paixão de Cristo não permanece, então, um fato fora da lei, pois constituiu para ele a última e conclusiva fase de um normal e longo processo de maturação evolutiva. Assim, tudo fica dentro da ordem e da lógica da lei. Deste modo, aquela paixão não pode ser confundida com uma improvisação sem antecedentes preparatórios, mas se torna logicamente comparável ao último anel de uma cadeia, constituindo o momento decisivo do definitivo passo em frente, justamente aquele no qual o ser, lançando-se para fora do antissistema, reentra no sistema, como coroamento de um precedente e imenso trabalho de maturação que alcançou o seu cumprimento. Assim, tudo se compreende e fica conforme a lei. Cristo é, então, nosso irmão e mestre, tendo como tal o direito de se erigir em exemplo, porque fez aquilo que cada um de nós, obedecendo como ele à lei de Deus, deverá fazer. A essência do exemplo de Cristo está no fato de que o programa e a razão da existência consistem em sair do antissistema para reingressar no sistema. Este é, para todos, o momento do retorno ao Pai. Cristo viveu este momento e nos mostrou como isso se cumpre. Ele chegou primeiro. Nós chegaremos depois, cada um no seu tempo. Não há outra coisa a fazer senão segui-lo. Ele se colocou à frente na marcha da evolução. Pléiades de santos, heróis, mártires e gênios o seguiram mais ou menos distantes dele, mais ou menos próximos daquele momento resolutivo que é o retorno ao Pai. Então Cristo é como um general que, seguido por um exército de evoluídos, coloca-se na dianteira para desafiar o mundo do antissistema. Ele enfrentou o inimigo e fez, primeiramente ele, aquilo que todos deverão fazer e farão para cumprir e resolver o ciclo involutivo-evolutivo. Ele tem o direito de se colocar como exemplo, cabendo-lhe a função de modelo, porque a sua paixão não se reduz ao suplício de poucas horas que nos limitamos a comemorar, mas se projeta nos milênios que cada um de nós deve viver. Ela se condensa num cálice bem mais amargo, que consiste em ter de sofrer todas as provas, fadigas e dores do antissistema, absorvidas hora por hora, até assimilar toda a lição. Então, a glória da ressurreição assume em Cristo um novo significado, porque não se reduz apenas à sua sobrevivência após a morte, mas constitui, sobretudo, uma vitória definitiva sobre o antissistema, equivalendo assim a um retorno glorioso ao Pai sob outra forma de vida, na qual a morte deixará de existir. Trata-se de uma cósmica inversão de posições do antissistema para o sistema. Afirma-se então, com a salvação, o triunfo final do sistema ao término do ciclo sistema-antissistema-sistema. Não se pode culpar o passado por não ter sabido compreender a missão de Cristo nesse mais profundo sentido. Por não possuírem o conceito de evolução, os nossos antepassados não estavam em condições de entender o Cristo nesta mais profunda perspectiva. Graças a tal conceito, podemos entender Cristo sem a necessidade de recorrer a incompreensíveis mistérios, impostos em nome de um mal-entendido conceito de fé. Apresentada sob esta nova luz, a realidade do Cristo deixa de ser encarada sob a exclusiva perspectiva de uma religião para assumir todos os caracteres da universalidade, comprováveis por leis biológicas positivas. Assim sendo, Cristo nos aparece vivo em toda a sua lógica para nos dizer, abre aspas, fazei como eu fiz. O que eu fiz, vós também podereis fazê-lo. Não fui apenas um prodígio descido do céu com poderes excepcionais, mas pertenci à vossa própria raça. Fui homem como vós, mas em virtude de meu incansável labor ascensional, alcancei o sistema, regressando ao seio de Deus e realizando assim o meu destino, que é também o de todos vós. eu já percorri o caminho que vós estáis agora percorrendo. Conheço, porque já as vivi, vossas provações e dificuldades. É luta dura, mas eu também a enfrentei, mostrando-vos a que triunfo ela conduz. Eu voltei a ser perfeito no sistema, que se constitui da pura substância de Deus. Resolve-se assim o grande problema da salvação. Este é o caminho, não há outros caminhos. Com o último feito da paixão, paguei a derradeira parcela à justiça da lei e me ergui do antissistema ao sistema, como no final deverá acontecer com cada um de vós. Fecha aspas. Assim, Cristo avizinha-se muito mais de nós. Ele viveu a nossa mesma realidade biológica e soube superá-la. Já experimentou as nossas fadigas, por isso as compreende. Ele foi nosso companheiro em nossa mesma labuta e fez deveras aquilo que cumpre a nós fazer ainda. A sua paixão não foi uma mera representação simbólica. Por intermédio de sua vida terrena, coroamento de muitas vidas de preparação, Cristo realizou plenamente a sua redenção, ressurgindo totalmente liberto e regressando ao Pai. Aquela paixão explica-se como o último degrau de uma imensa escalada, constituindo o ato final de um drama cósmico, o mesmo que envolve a humanidade de todos os tempos. Na paixão de Cristo, temos dois momentos culminantes. O primeiro, negativo, é a sua morte na cruz, significando a última vitória do antissistema sobre um ser que lhe escapa, concedendo esta vitória ao antissistema para liquidar a parcela final de sua dívida à justiça da lei. O segundo momento, positivo, consiste em sua ressurreição nos céus, significando a plena vitória sobre o antissistema por parte de um ser que lhe escapa para reingressar definitivamente no sistema. O reviramento da pedra sepulcral significa a libertação do espírito, com a sua vitória final sobre a matéria, representando assim a conversão do antissistema no sistema. Com isso, Cristo nos ensina que a meta última da vida está no céu e não no mundo, que é apenas um meio a ser utilizado para aquele fim, como uma escola e um itinerário para voltar a Deus. Cristo nos ensina que estamos percorrendo uma grande estrada e que a salvação está em avançar. A redenção consiste na evolução, que é a transformação de nossa natureza de tipo antissistema na de tipo sistema. Assim concebido, Cristo apresenta-se a nós como algo bem mais imitável, por ter percorrido a nossa mesma estrada. Ele não representa um caso isolado, imensamente distante do nosso. Não se poderia propor como exemplo para o homem quem não fosse semelhante, apresentando-se em condições totalmente diferentes. Insistimos sobre este assunto porque é importante compreendê-lo. A tradicional interpretação da descida do Cristo tem o sabor de uma mirabolante construção mítica, apta a alimentar a fantasia, mas alheia à realidade, porque pouco condizente com a faculdade que nos permite compreender o funcionamento de todas as coisas. Isto torna incompreensível o problema daquela descida, fato este contraproducente no terreno das convicções, porque quando não se pode demonstrar, torna-se necessário recorrer ao mistério e depois ao método da imposição pela fé, o que não convence. A realidade, pelo contrário, mostra-nos a presença de uma lei constante e inviolável que mantém a ordem em todo tempo e lugar. Além disso, a realidade nos oferece um conceito de Deus diverso daquele Deus pessoal. que parece mais uma nossa criação antropomórfica como resultado de uma deificação do biótipo humano. Tal conceito menor é alcançado tomando como ponto de partida e de confronto o homem e não o universo. Trata-se de uma criação de tipo mítico, produto da mesma forma mental dos pagãos. A nosso ver, Deus é ao mesmo tempo o todo e a mente que dirige seu funcionamento, sendo, portanto, algo que transcende todas as nossas dimensões terrenas. Deste modo, o organismo humano nada mais representa senão uma sua infinitésima parte, sendo por isso limitadíssimo, razão pela qual jamais poderá conter aquele todo, porquanto o que é finito não pode conter o infinito, assim como num átomo não pode caber o sistema solar, nem faz sentido impor tal absurdo por fé. Em vez disso, nós precisamos de um Deus que sirva para todas as criaturas do universo, e não só para o homem. Ora, no seio da ordem do todo, é difícil imaginar que revolução haveria com a descida desse Deus, tornando-se muito difícil admitir que o ser máximo do organismo do todo possa assumir a forma de um de seus mínimos elementos. Este conceito era aceitável quando o homem, no seu orgulho, julgava-se o centro do universo e o único escopo da criação. Mas hoje já se começou a compreender que se existem seres pensantes espalhados nos infinitos planetas do universo, eles também estão sujeitos à mesma lei de evolução. Portanto, o fim da criação não é somente o homem, tornando-se lícito perguntar a nós mesmos quantos bilhões de vezes deveria se encarnar o Filho de Deus para redimi-los todos. Além disso, como é possível uma descida involutiva tão grande a ponto de conseguir cobrir a distância que separa Deus do homem? Será que não nos damos conta do intransponível abismo que os separa e da impossibilidade de fundi-los num único ser? Perante a férrea disciplina da lei necessária para regular o funcionamento do todo, semelhante hipótese da descida de um Deus acarretaria um deslocamento catastrófico, significando uma espécie de atentado anárquico que seria apontado e exaltado como exemplo aos olhos do homem. Ainda não nos damos conta de que o universo é um organismo funcionando segundo regras pré-estabelecidas, sendo que nada pode deslocar-se nele sem que isso traga consequências inevitáveis. Parece, todavia, que a desordem é precisamente o sinal do homem, de acordo com os princípios do antissistema. Com efeito, para o mundo, a potência e o valor estão na desordem e não na ordem. Não será então esta ideia que consiste em fazer Deus descer na Terra para ele se encarnar como homem, uma espécie de repetição da primeira tentativa do ser de se tornar igual a Deus, repetindo a atitude de revolta com a qual teve origem a sua precipitação no antissistema? Então a figura do Cristo que nasce destas considerações quer nos parecer uma representação bem mais inteligente, aproximando-se daquilo que ele verdadeiramente foi. Esta mudança de perspectiva fazia-se necessária. Estamos habituados a uma interpretação estática do Cristo, definitivamente fixada, enquanto a realidade da vida nos proporciona interpretações cada vez mais adequadas de acordo com a evolução realizada por nós e, portanto, também pelo instrumento que possuímos para concebê-las. Acontece, porém, que a nova figura do Cristo apresentada aqui pode escandalizar o misoneísmo dos conservadores por não ser aquela tradicional. Todavia, esta nova figura é mais racional e, portanto, mais aceitável pela mente moderna. Por isso, é bem provável que esta representação do Cristo será aquela que o homem fará para si no futuro. Além disso, considerando bem, podemos desde já afirmar que ela não diminui em nada a sua grandeza. Perguntamos então, quem é maior? Quem tem o conhecimento por não o ter perdido, ou quem, tendo-o perdido, soube empreender o trabalho de reconquistá-lo? Quem permaneceu perfeito porque ficou estacionário no sistema, ou quem enfrentou a fadiga de reconstruir a sua perfeição no sistema através das laboriosas experiências do antissistema? Perguntamos também quem vale mais: quem não cometeu qualquer dano ou quem, tendo-o cometido, o consertou? Quem, não tendo pecado, não caiu, ou quem, havendo pecado, redimiu-se? Quem conhece apenas as vias do bem, permanecendo na posição originária, ou quem, além das vias do bem, conheceu também as do mal, e em vez de permanecer estacionário no sistema, percorreu todo o ciclo sistema-antissistema-sistema, tendo aprendido a se reintegrar na sua posição de origem? Os dois tipos são igualmente grandes, se bem que em posições e por razões diversas. Eis então que interpretar o Cristo deste novo ponto de vista nada retira de sua grandeza e valor. Tratemos agora de esclarecer outra questão. Contra esta interpretação, pode-se objetar que ela nega ao Cristo a sua maior qualidade, dada pela condição de ser ele o Filho de Deus. Entretanto, nós não negamos que Cristo seja o Filho de Deus. De fato, como já explicamos neste e nos volumes antecedentes, todos os seres nascidos da primeira criação, o sistema, eram filhos de Deus, feitos de sua mesma substância. Somos todos, portanto, como Cristo, filhos de Deus. Esta inalienável qualidade não se destruiu, mas apenas se ofuscou para aqueles que se precipitaram no antissistema, sendo justamente a tarefa da evolução reconduzi-los à sua pureza original. Nós não negamos, mas afirmamos ainda com maior decisão que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, porque da sua paixão e morte ele foi reintegrado no sistema, retornando à posição na qual ele havia sido gerado e à qual, em virtude de sua natureza, fazia jus. O fato de ter regressado o qualifica, agora sem restrições, como o Filho, ou seja, como terceiro aspecto da divindade, o ser criado. Eis, portanto, que Cristo permanece Filho de Deus desde a sua primeira origem e continua sendo também atualmente, pois dessa forma ele está igualmente situado no sistema, como parte integrante do mesmo. O fato de ter atravessado o antissistema, em vez de ter descido dos céus diretamente do sistema, não impediu Cristo de ter nascido como Filho de Deus, nem de retornar como tal ao seio do Pai, exatamente na posição de origem. E todos nós somos destinados a regressar à nossa posição original, os mais sábios e maduros primeiro e os outros depois, cabendo aos primeiros, mais avançados e gloriosos, mostrar aos que ficaram atrás o caminho a seguir, tal como Cristo fez. O nosso escopo não é demolir. Queremos apenas compreender melhor o Cristo, penetrando até a verdade que se esconde atrás da lenda. Desejamos mostrá-lo sob uma forma mais racional e compreensível, porque um Cristo ilógico e entretecido de mistérios não seria tomado em consideração pelas novas gerações, terminando por ser posto de lado. Nós queremos, pelo contrário, que ele permaneça vivo entre elas. E para isto suceder, sabemos que, antes de tudo, é necessário explicar tudo com clareza e sinceridade. Final do capítulo 4.